madame, match it up for madame, match it up for madame, quand on suit à tout dégât, match it up for madame, match it up for madame. A torcida do Mengão bate na palma da mão. A torcida do maior do mundo, mundo. Joga pra fora esse grito guardado no peito, meu parça, grita pro mundo. Pois é gol do Flamengo, a favela que chora e sangra, fica feliz. O maraca tremendo, soltando a voz que faz eco em todo o país. Nós joga com time e apoia sempre, isso é sensacional. Nos chamam de louco, mal sabe eles que para nós isso é normal. Pular e gritar, gritar e pular, gritar até ficar rouco. Cantar os 90 minutos no estádio pro tamanho do nosso alma é pouco. Você tem ideia do que eu tô falando? São mais de 40 milhões espalhados nesse mundo todo. Um amor que ultrapassa gerações. Podem tirar suas conclusões e julgar o tanto que quiser. Mas sempre arrasta multidões, seja homem ou mulher. O vermelho e preto, manto sagrado, sim, estrala na pista. Com muito orgulho eu bato no peito e digo, sou flamenguista. E tá tatuado na pele, tá tatuado em nossos corações. Pois somos de todas as raças e todas as religiões. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, a torcida do Mengão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, a torcida do Mengão. Fazer de conta que tô no maraca fazendo um mosaico bem foda. Desde pivete eu sou rubro-negro e sei que isso incomoda. O manto sagrado causa inveja e medo nos adversários. Por isso eu saí de vermelho e preto com minha mãe do berçário. E sempre deu certo essa parada, esse rubro-negrismo. E sempre senti a sensação que sempre fomos sinistro. E esses anti tudo treme, fica secando em frente à TV. Fica acordado até tarde pra sempre ver nosso Mengão vencer. E sempre se calam, sempre se calam. Sim, sempre se calam perante a camisa do time que os abalam. Nós nunca se rende, cada jogo é como se fosse uma guerra. É nossa torcida, é Deus lá em cima e música aqui na terra. O Flamengo é mais grande que qualquer universo. O Flamengo é o sentimento mais profundo de um verso. É inexplicável, arrepia a pele e a chapa esquenta. Todo mundo tenta, mas treme na base quando nos enfrenta. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, a torcida do Mengão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, a torcida do Mengão. Aí, no ponto de atitude, flamenguista apaixonado. Somente mais um e meia, 40 milhões espalhados pelo mundo. Sim, é inexplicável, arrepia a pele. O nosso rubro-negrismo, só nós entende. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, a torcida do Mengão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, a torcida do Mengão. Passou por ele, entrou na área, atirou para Baltazar, recebeu, entra Júnior, colocou, defendeu, Marana, atirou, entrou.